disponibilidade do Gol 645 vazou na prévia da formação? Gol 645 tem condições de curvar à direita? Direita negativa. Gol 645 está autorizado Duna, porém caso seja necessário, vai ser vetorado à direita, quando mais próximo de Duna. Então vamos manter o perfil 645. Segura com 645. Autorizado 2000 pés, o ajuste no 096. 2000 ajustando no 096, com 645. Atenção, no 09. 209. Salvador, 35, Patamador, boa tarde, Livrão na Delta. Check landing gear, clear to land runway 10, wind 180 degrees, 0 knots. Hey, clear land, runway 10, 6143. Gol no 645, reduza para 1,80 nós, vai seguir um point 737 da Gol, com 1,70 de graça. 1,80 nós, gol 645. Gol 1166, completa aproximação, chame a torre 1118-95. Completa, chame a torre 1118-95, gol 1166. Salvador, gol 1166, estabilizado a 3 milhas de terra. 1166, justo no 0,16, continua a aproximação, aguardando pista livre. Confirmado no 0,16? 1. No 0,16, aguardando pista livre, gol 1166. Ocean 6143 on the ground at 3-4. Leave the runway on your right side, contact ground 121-19. Okay, turning right 1219. Vento 1,80 graus, 0,69, check o trem, pouso autorizado na 0. É, contra embaixado travado, sem livre pouso, pista no 0, gol 1,166. Pista de voo 050. 050, Mário, autorizaria a de Capo, Lima, Guilherme. Autorizado. Obrigado, Capo, Lima, Guilherme. Gol 1,645, complete aproximação, chame a torre, 1,18,95. 1895, gol no 645. 1-0. Terna 1-3-3-9. 1-3-3-9-5, Jorge. Para direita, controle 120 decimal 8, aciona 0260, proteja. Solos 37, olha, virar direita 1209, boa noite. Direita 209, boa noite. Gente, aguarde 869. 6143, taxi via Juliet, gate number 2. Para nível 050. Vento 1180 graus 059. Entendeu que ele de pouso dá 1-0, gol no 645. Eu confirmo, baixou e travou, comandante? Baixou e travou. Autorização para o táxi. 45, Solos 39, direita, 1219, boa noite. Salvador, 3897. Prossiga. Seria a fuga prevista para Guarulhos? Alfa, altímetro 10 no PET, taxi de Índia Alfa, no Pantera Torre 18, decimal base 5, bom voo. Índia Alfa, noite, decimal 9, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Obrigado, Galeão, nível 360, via Pêndulo 10, saída da Euleda Motiva. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 51, proteja. Decola 10, vento 170,059, Gono 869. Leão Juliette Lima, chame torre 118, decimal 95. Muito obrigado, até 1895, Lima. Sou do Salvador, muito boa noite, Capatão Lima, Juliette Lima. Lima, Juliette Lima. Gestão no 097, confirme intenção de pouso na 7? 17, Lima, Juliette Lima. É ponto para mudança de regra. Seu ativo. Tá pronto, Lima, Juliette Lima. Entendi que muda a regra agora, os 4, 5, com a esquerda, base pela direita, reporta final na 7, Lima, Juliette Lima. Lima, reporta lá. Juliette Lima, final no 7, reporte checado, vento de proa, papito 17, altímetro 1017, intensidade do vento 07 nós. Chame final checado. Lima, time, só calibre pouso na 17, o Lima, Juliette Lima, já embaixo travado. 1869, decolado aos 47, controle 1208, foi velho. 208, 869, obrigado pelo trabalho. Your left turn, departure frequency 120.8, 5165, read back. Now remember 873, the Pumpkin Sponsor Sponsor, Rene 10F, turn after Sponsor, 120.8451.8. Read that correct, all ready for push on track? Look up. Papa Romeu, Kilo Papa Mike, desce para 2010, ajuste na 097. Kilo Papa Mike, descendo para 2010, ajuste 1017. pedal 97 embaixo travado, Lima Juliette Lima. Autorizado 97, vento 180 com 8 nós, Lima Juliette Lima. Lima. Polos 49, estacionar a frequência livre, boa noite. Gol 9869, controle. Prossiga. Gol 9869, Recife solicita que curve à esquerda na proa 265 até o cruzar o nível 200. A deterioração é devido ao tráfego na posição agora de 1 hora, 65 milhas no rumo oposto, mantendo 190, Papa Alfa Yankee Uno. Esquerda, proa, 265, limite para a fora até passar o nível 200, rua 869. Papa Mike, autorizado LS, reforço estabilizado. 3, saída prevista da Eva, aguarde cópia. O quilo Papa Mike estabilizado. Gente, complete aproximação, torre, 1895. Torre, 1895, grata. Guardião 07, autorizado. O local, 500 pés, por sul, linha do litoral, até Ondina. Aciona 1717, controle 1208. Desça para nível de voo 050 na proa do VR. Você me escuta? Confirme sua comandante? Com a sim, Julião. Gente. 9. Para o 8. 908, obrigado. 0, saída da Euleda Módiva. Tem cola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5172, proteja. 10117, completada a aproximação ILS, arremeteremos para abandono do ISR e pouso no 17. Frente, quilo, Papa Mike. Continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Prossegue na aproximação, aguarde a autorização de pouso. Frente, taxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1895 em combo. A 201, mantém o ponto de espera. Quilo, Papa Mike, em livre toque remetido a 1-0, após curva esquerda, ingresso à perna do vento, aguardando girar a base para 1-7, quilo, Papa Mike. Autorizado para 1-0, arremetendo curva esquerda e mantendo perna do vento para curva final 1-7. Estou confirmando a perna do vento, casa fixa, quilo, Papa Mike. Confirmo, Papa Mike. Estou confirmando a esquerda, perna do vento, casa fixa, 1-0. Curva esquerda. Na 6201 após a emitida do helicóptero, agora na curta final, a linha mantendo a 0. The procedure due to work in progress in apron. Hey, close. Roger, call up in gate 8 for taxi. Call it in gate 8 to confirm to you to push. Clear to push, call up in gate 8 for taxi. Call it in gate 8 and clear to push at Portugal 02. 1-7, quilo, Papa Mike. Passará, final 1-7. Na 6201, forma helicóptero, perna do vento, para girar a base para a pista auxiliar, no terceiro, em decolagem, livre decolagem na 0, vento 160 graus, 079. Decolada 1-0, 5-5-5, na escuta turma. 1-0, 3-5-4-5. Kilo Papa Mike, povo autorizado, cabeceira 197, reporta no solo, comprar um Kilo Papa Mike. Autorizado, pouso 17, recuperar no solo controlado. Xané 6201, decolado agora 04, controle 208. 208, boa noite. Boa. Controle Salvador, boa noite, Xané 6201. Bravo Vitor Tango, desça para 2000 pés, ajuste 1017. Bravo Vitor Tango. 5, contato radar, se eu estar a nível 140, direto Coral. 140, autorizado Coral, obrigado. 5, Bravo Vitor Tango, autorizado ILS aqui, pista na zero, reporte estabilizado. Autorizado ILS, pode dar estabilizado, para o Coral. Funciona 0263, proteja. Siga. Tente manter-se em condições visuais e aposte para o isopor. Não, para parte do VM, confirme apenas o tempo estimado de voo. Lodão 6201, não dá o chané? Prossiga. Poderia coordenar a prova de máxima? Coordenar diretamente com o Recife, frequência 1251, alterna 13395. 251-3395, Oceané 6201, obrigado. Azul 4206, pronto para 4? 4206, copia. Autorizado Recife, nível 330, via serviço 58, saída Fuca, transição Aracaju. Decola 10 por via esquerda, controle 120 decima 8, aciona 5161, no corteja. Corteja que o 4206 está autorizado para Recife no 330. Decola da 10, Fuca, Aracaju e após o serviço 58, decolagem com curva esquerda. Controle 1208 e o transporte 5161. Fechamento correto, já para puxar o funcionamento. Já para puxar o funcionamento no Figueir 8, 4206. A gente aguarda que será o número 2 no setor. Aguardando. O 207 já passou por seu curso. Tem, chame a torre, 198, decimal 95. Obrigado, boa noite. Boa noite. Pra Costa, 945. Autorizado Vitória, nível 360, via Peruísque 50, saída da El, Leda, Bidete. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5401, no poder. O guardião da é o número 3 para checar o setor e aguarde, não é? Comando 3897, posição 62, aguarde, 3897, aguarde. Tem 09, finalizando o pushback no setor de trás do pátio, vai passar na retaguarda. Acusou o VM livre do colégio 17, vento 150 com 109. Afinal, o Guardião 07. A carga do solo controlado, vento no 50 graus, 09 nós, Guardião 07. Certo. Itatango, chame torre, 118, decimal 95. 118, 95, vai ser tanto. Papa Romeo, Bravo, Vitor Tanque, estabilizado o localizador. Bravo, Vitor Tango, registro 1-0-1-7, confirma intenção de pouso, 1-0-1-7. Tempo de intenção, pouso na 1-7, Bravo, Vitor Tango. Reporte para cancelamento, Bravo, Vitor Tango. Cancelado agora a 1-4, curva esquerda para a base pela direita, 1-7, reporta com outra final, Bravo, Vitor Tango. Curva esquerda para a base pela direita, reportará da base para a final, Bravo Tortão. Tóxilo Novembro, decolado 1-4, controle 1-2-0, décima 8. Salvador 1-2-0-8, Tóxilo Novembro. Sumia 963, coordenação com a equipe de solo, foi saído do Portugal na retaguarda, está autorizado a chamar o táxi. 5, frequência livre, boa noite. 3897 na 6 aguarda. Sente aguarde. Novembro. Autorizado. Tá, Novembro. Guarde, 6259. Coordenação com a equipe de solo, a participação do Portugal na retaguarda, está autorizado a chamar o táxi. Posso estar fazendo com o Portugal na retaguarda, está autorizado o táxi, 1297, recuperar a ponte. 259, afirma, a participação do Portugal na retaguarda, está autorizado o feedback, somente chamar o táxi. Base para o final, Bravo Tortão, baixo travão. Pouso autorizado no 7, vento 130 graus, 109, Bravo Tortão. 7, autorizado, Bravo Tortão. Aguardando 085. Autorizado, se fosse seu interesse, 085. É, graças ao Renan. Olha, reporta livrando, Bravo Tutã. Confirmando o solo agora 1-8. Thank you. Bob? 4 horas operando. Gente, altímetro no 0 no 7, agora de pelo táxi. Olha no 3, 8 no 7. Portugal 022, clear the path intersection, restrict to flight level 350. Direct to Zipar, climb level 350, Portugal 022. Mantenha o voo para 3897. Autorizado respectivamente, já para o táxi. O relógio está na frente, nem mantém o zero. o relógio do tanque, a linha mantendo 0169-73. Xarém 6259, decolar 224, controle 1208, boa viagem. 208 agora, controle 6259, muito obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, 6259-1600 da Leda. Xarém 6259, contato radar, sua para nível 360, sai do Del. 360, pode voar, Leda? Autorizado. Alô, Leda, 6259. Mantenha nível de voo na 40, serviço radar encerrado, 56 milhas, sudoeste de Salvador, chame Léus, frequência 201. Grau 3897, decolar 226, controle 120, decimal 8, boa viagem. Controle 208, tá 3897. Decolado do perfil da Dael. Eu tenho ciência que o senhor ultrapassou o ponto, espera ali na hora. Então, 022, contato de Recife Center, 126.85, if I enable 125.45. 3897. TAM 3897, contato radar, sua para nível 340 na saída da EL. Central 340 na DAEL, TAM 3897. Mantenha 035219. Xarém 7204, sua identificação, mare, desça para nível 050. Negativo, dá presente 050 na chegada mare. A linha aí mantém na zero. Azul 6973, decolado aos 28, controle 120, decimal 8. Controle agora 208, uma boa noite e bom trabalho. Igualmente. Azul Salvador, boa noite, Azul 6973. Vou fazer um desvio de uma milha aqui para livrar uma formação isolada. Confirme aí para o controle. Delta 3897, proa 230, para desviar de uma formação isolada aqui. Gente, autorizado. Obrigado. Controle, boa noite, Azul 6973. Azul 6973, contato radar, só para nível 360 na saída da EL. 360 da EL, Azul 6973. Aproximadamente 5 milhas já está retornando praticamente a Prodial. Gente, após o desvio está autorizado o Leda. Após o desvio está autorizado o Leda, 3297. Gol 1971, desça para 2000 pés, ajuste no 097. Boa noite. Boa noite, é o TRIP 5219. TRIP 5219, contato radar, só para nível 200, não precisa sair da arma, beleza. Então ativo, descendendo para o 200, perfil da arma elefa. Confirma a restrição a 15 milhas? Negativo, aguarde a liberação da restrição.